história. Minha história tá escrita, muita luta e fumaça, pensando em fazer o bem, mas sem dar mole pra ninguém. Então assim eu vou vivendo, e quanto mais o tempo passa, eu vou fazendo a minha parte. Sei que assim as coisas vêm. Meu estilo sempre foi: não dá papo, papel, saca, é que o samango passa mal. Eu sei da força do que eu falo. Tu sabe, aqueles maconheiros mais famosos do Brasil que se juntaram novamente. Aí tu já viu aquele maconheiro ainda? E quem me queima, porra toda, isso é muito mais que maconha. Eu falo disso há muito tempo e você não cria vergonha. E pra driblar a hipocrisia e toda essa gente do mal, a planta agora tem que ser de uso medicinal. E eu daqui tranquilão, enrolo verde sem estresse. Passa goma, põe piteira, pila fecha, acende o pack. Tu sabe, aqueles maconheiros mais famosos do Brasil que se juntaram novamente aí. Tu já viu aquele maconheiro ainda?